não há hora certa. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 3 minutos. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanyawa. Eu aqui, Jair Herculano, você aí, ouvinte. Vamos fazer neste domingo, hoje, 8 de fevereiro de 2009, vamos fazer mais um programa Nas Ondas do Consolador. Com certeza nós teremos uma belíssima manhã, uns momentos agradabilíssimos, porque o nosso programa de hoje, ele promete boas atrações. Teremos notícias, teremos música, teremos entrevista. E então você é que vai realmente estar conosco nessa manhã maravilhosa, onde o sol já está fazendo as pessoas se sentirem cada vez mais no verão tropical desse país maravilhoso, dessa terra maravilhosa que é a Paraíba, dessa cidade que eu chamo minha terrinha, João Pessoa. É isso aí. Então nós vamos aqui abrir o nosso programa com toda a saudação. Bom dia ao meu amigo Marco Moura. Bom dia por estar presente conosco, dando um toque especial no programa, nesse programa Nas Ondas do Consolador. Bom dia mesmo para minha amiga Olívia Ferraz, a voz feminina do nosso programa. Bom dia, Jair Herculano. Prazer enorme estar com você de volta. Um bom dia carinhoso aos ouvintes da Rádio Sanyawa. Não desligue o rádio, não mude de estação, porque o programa de hoje, eu e Islã Nascimento, estamos noticiando coisas maravilhosas que com certeza vai lhe interessar. É isso aí. Olha, nós hoje, o nosso programa promete, porque vai ser um programa muito, mas muito dinâmico, como tem sido sempre, né? No nosso domingos. E nós hoje vamos contar, estamos contando já com a presença especial de alguém muito especial no movimento espírita paraibano, conhecidíssimo nesse torrão paraibano e também lá fora, porque ele é alguém que nos honra muito. Eu acredito que uma pessoa como essa figura que eu vou anunciar não podia deixar de existir dentro do movimento espírita paraibano. Se realmente não existisse, nós teríamos que inventar um Júlio Dias. Bom dia, Júlio Dias. Que é isso, Jair, é um prazer imenso. E eu vou retirar suas palavras, viu? Que eu não sou tão importante assim, mas agradeço as suas palavras carinhosas. E você sabe que é sempre um prazer estar nesse programa maravilhoso, ao qual eu sempre dei apoio, admiro toda a performance do programa. Estamos aqui com muito prazer, muita paz para você e para toda a equipe. O Júnior Dias, ele é super humilde. É por isso que você é grande, Júnior, porque as pessoas crescem e quando reconhecem a pequenez que significa nesse universo que realmente nós somos, né, essa pequenez, é que faz com que as pessoas cresçam cada vez mais e se tornem cada vez mais referenciais. E você é uma pessoa que eu admiro muito e sei do seu talento, sei da sua obstinação, da sua força. E nada disso que eu digo é para massagear o seu ego. É realmente de coração. E bom dia, nosso bom dia especial ao nosso amigo, produtor do nosso programa, coordenador de produção, que também vai dar o seu bom dia especial, mas já está conosco aqui também participando do programa, Luizilã Nascimento. Bom dia Jair, bom dia a todos nossos ouvintes da Rádio Senhora, do programa Nas Ondas do Consolador. Hoje, domingo, estamos aqui felizes pela presença de vocês aí nos ouvindo. E tem muita gente que disse que assistiu o programa hoje, aí eu gostaria de mandar um abraço, já abrindo o programa, para Gil e a Adriana, lá do Hospital Unimed, que disseram que estão assistindo. Um abração para vocês. O Gil, que é evangélico, mas disse que queria ver o programa, que eu disse a ele, é um programa que não é para fazer proselitismo. É um programa de Deus, é um programa de Jesus, que fala apenas do bem. E não tem ninguém aqui querendo converter ninguém aqui, apenas vamos falar do bem. Exatamente, para você, Gil, e para Adriana, o nosso abraço especial. E também dizer a você, ouvinte, nós contamos aqui com no nosso estúdio com a presença de Girleide, né? Girleide, que está nos dando essa alegria de tê-la conosco, e estar conosco até o meio-dia, participando desse nosso momento maravilhoso, que é tão esperado por nós e com certeza por você, ouvinte. Portanto, nós vamos agora começar o nosso primeiro bloco do programa. Vamos aí, vamos ouvir a nossa amiga Olivia Ferraz, porque vem aí o primeiro bloco do nosso programa. Prossegue a vida. Editorial. O editorial de hoje, da autoria do Jair Herculano, na voz do Jair Herculano, tem como título: Atrás do Trio Elétrico também vai quem já morreu. Atrás do Trio Elétrico também vai quem já morreu. Atrás do Trio Elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado, é lá do lado, de lá, do lado, de lá. Esta é uma das músicas mais tocadas no Brasil durante os dias de carnaval. Muito ao contrário do que diz a letra desse frevo de autoria de Caetano Veloso, não são somente os foliões vivos que formam as imensas multidões de foliões que se aglomeram nas ruas das grandes cidades brasileiras. O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma imensa legião de seres invisíveis, recebendo deles boas e más influências, dependendo da faixa de sintonia em que nos encontremos. No livro intitulado Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda relata extraordinários dramas obsessivos que envolvem milhares e milhares de pessoas vítimas desse período momesco. Informa também esse benemérito espírito da infinita misericórdia divina para conosco, a qual permite que se instale, segundo aquela obra, no plano espiritual localizado sobre a cidade do Rio de Janeiro, durante o período de carnaval, um imenso complexo hospitalar com a finalidade de receber os espíritos desencarnados durante o carnaval, cuja maioria sofre o desencarne através das drogas, dos crimes e da violência do trânsito. São inúmeros os espíritos reconduzidos àquele complexo hospitalar, quase sempre em condições de profunda indigência espiritual. Em sua maioria, não passam de almas flageladas, as quais se deixaram levar pela loucura e estupidez dos 3 dias de liberação geral, e quase todos acompanhados de espíritos maléficos que os incentivaram desde as vésperas a excederem os vícios na sexualidade exagerada e nos conselhos suicidas. Muitas pessoas se animam para as festas carnavalescas, fazem preparativos, organizam fantasias, máscaras horripilantes e outros apetrechos, pensando se tratar de um simples e sadio aproveitamento das alegrias e dos prazeres da vida. Entretanto, estão longe de imaginar que estão sendo inspiradas por entidades vinculadas às sombras, as quais iniciam o seu processo obsessivo sobre essas pessoas muito antes do carnaval. Isto acontece também com pessoas respeitosas que acreditam que seja lícito enlouquecer uma vez por ano. Durante o trajeto dos trios elétricos, é comum acompanhar aquelas multidões, o número de espíritos três vezes superior ao de foliões encarnados. E ali, eles, os espíritos, inspiram as suas presas a beberem todas, a cheirarem todos os pós e a extravasarem todos os limites sexuais em todo e qualquer lugar, simplesmente porque é carnaval. O mesmo acontece nos bailes dos clubes da nossa pátria amada. Se o célebre compositor baiano soubesse o que aconteceu com o não menos famoso compositor brasileiro Noel Rosa, certamente ele modificaria a letra do seu frevo. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra aqui citada, o próprio Noel Rosa narra os seus sofrimentos dramáticos no mundo espiritual por conta das suas músicas, cujas letras inspiravam os seus milhares de admiradores e fãs a cometerem o desequilíbrio, cabendo a ele, Noel Rosa, a grande parte das consequências danosas ocorridas àquelas pessoas e seus familiares. Na obra citada, diz Noel que somente depois de muita purgação espiritual é que a providência divina, considerando que a sua obra musical gerou também simpatias e provocou muitas amizades, e foi justamente por causa dessas amizades e simpatias que as preces chegaram ao seu convívio espiritual, e o nosso Pai Criador o recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde ele pôde despertar para novas realidades espirituais. Hoje, segundo a citada obra, o espírito Noel Rosa também trabalha na equipe de socorro aos desencarnantes do carnaval. Daí, repetimos, se o compositor Caetano Veloso soubesse dessas verdades, tenho certeza que ele concordaria em escrever: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Alguém certamente na vidraça da janela. Eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela. O céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, consegue os sonhos realizar. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. Campina Grande sediará de 21 a 24 de fevereiro o 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que terá como tema central Amor, Alimento das Almas. O MIEP contará com a participação de vários conferencistas de renome nacional. Maiores informações pelo fone 3333-2598 ou pelo site www.miep.com.br. Realização, Associação Municipal de Espiritismo. Simples Papelaria e presentes no Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Simples oferece. Simples Papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Simples Papelaria e presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Sintonize a Rádio Sanhauá na internet. Acesse o novo portal www.portalsanhauá.com.br. Fique atualizado com o movimento espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tiida, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente. Sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 24 minutos, nós estamos juntos mais uma vez nesse programa Nas Ondas do Consolador. Eu, você ouvinte, e essa equipe maravilhosa do programa Nas Ondas do Consolador. E eu queria aqui deixar registrado a minha satisfação de ter podido na semana passada ouvir e assistir o nosso programa lá no Ceará. Estava lá, infelizmente não pude estar aqui com vocês, ouvindo, mas graças a Deus, pessoas competentes estavam aqui fazendo esse programa e levando para você com a mesma qualidade, com uma maestria que realmente me deixou muito feliz, lisonjeado por ter aqui conosco essa equipe maravilhosa que prova mais de uma vez que realmente nós não somos insubstituíveis. Devemos estar preparados para quê? Para passar a bola adiante para aqueles que estão ao nosso redor fazerem as coisas, porque todos têm condições. E nós não nos sentimos, não devemos nos sentir o insubstituível, o tal. Não é isso? A bala que matou Getúlio. Não, nós não podemos nos sentir esse tal porque só porque fazemos a coisa acontecer. Há pessoas ao nosso redor que sabem fazer tanto quanto nós, ou até melhor. E eu me sinto feliz quando vejo uma pessoa fazer bem e fazer também melhor. Estou me referindo aos meus amigos aqui de equipe, né? A nossa Olivia Ferraz e ao Isna Nascimento e ao Marco Moura, que ele dispensa elogios e comentários, mas fizeram um belíssimo programa. Nós pudemos acompanhar de onde estávamos. Realmente, parabéns a vocês e que Deus continue dando a vocês essa garra, essa disposição para fazer as coisas do bem, o trabalho do bem, né? Sempre pensando em construir, porque em verdade muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E para esse programa, ouvinte amigo, muitas pessoas estiveram presentes no início. Foi belíssima a presença das pessoas. Muitas pessoas foram chamadas, mas poucas as escolhidas. Não foi eu que escolhi. Foram elas mesmas que se escolheram. As que estão aqui, as que se escolheram para Jesus, para esse trabalho do bem. As que não estão, é porque se excluíram por si próprias. As que não estão conosco, porque em verdade o trabalho do bem é assim, ele permanece com aquele que persiste, porque Jesus disse: perseverai, porque aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Notícias. Está ocorrendo hoje o seminário O Sentido da Vida Familiar, com Raul Teixeira, em Recife, no Teatro Guararapes, das 9 às 13 horas. O ingresso custa R$ 10,00. Maiores informações, ligue 3242-3971, não esquecendo 081, que é o código de Recife, ou 8892-8810. Após levar aos cinemas mais de 500 mil espectadores, o filme sobre a vida de Bezerra de Menezes poderá se tornar uma minissérie. A equipe do filme trabalha na adaptação da história para a televisão, como agora uma minissérie. A ONG Estação da Luz, realizadora do projeto, também trabalha nesse projeto do filme sobre a vida de Chico Xavier, que será lançado em 2010, o ano do centenário do médium mineiro. Em Sapé, ocorrerá o 6º Enegesp, Encontro de Integração de Jovens Espíritas na Paraíba, do dia 21 ao 24 de fevereiro de 2009, e terá como tema a contribuição do Espiritismo na construção da cidadania. Inscrições pelo telefone 9996-2441. Se você tem dificuldades de levar a sua gravidez até o fim, nós vamos te ajudar. Procure a AJA, Associação Jamais Abortar, e dê uma chance a quem só quer ter o direito da vida. Telefone 3226-5542 ou 3225-8801. Ou acesse o site www.ajapbsomosvida.zip.net. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. A Hora da Arte. A Hora da Arte de hoje, nós vamos chamar quem? Quem, ouvinte? Quem poderia estar conosco nessa manhã para falar de arte? Ora, o nosso querido Merlano Maia. O Merlano Maia é conhecido não somente no estado da Paraíba, mas em todo o Brasil, porque o Merlano Maia é o melhor. Não, olha, é o melhor. É assim, cordelista espírita do nosso país. Nós conhecemos muitos poetas que fazem trabalhos extraordinários dentro do movimento espírita, mas cordel, Merlano, realmente é imbatível. Olha, então vamos agora nos deliciar com mais um cordel espírita do Merlano Maia. Vamos ver? Terra, nós vamos ouvir. Dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. É este sim. Este é o tema do cordel dessa manhã. Dinheiro, fama e poder. Presta atenção esse cordel. Dinheiro, fama e poder, três temas de perdição, atado pela corrente dos elos da obsessão, a produzir a desgraça nos caminhos do cristão. Mas estes mesmos três temas podem convergir para a luz, dependendo de quem usa e da força que produz, servindo de sustentáculo aos ensinos de Jesus. Quando o dinheiro anda só, pode servir de verdade, ser o pão na fome escura, nas trevas ser caridade, na nudez ser vestimenta, enfim, ser a caridade. A fama direcionada pode iluminar também, abrindo portas fechadas, chamar a atenção de alguém, conseguir unir o mundo pelos caminhos do bem. E o poder no seu trilho pode servir e amparar, como o rio e a correnteza levar força e iluminar, fazendo um mundo mais justo, onde a paz possa reinar. Num coração elevado podem os três convergir, caminhando lado a lado, buscando as dores lenir, e em nome da caridade o amor fazer surgir. Mas onde falta o equilíbrio, o sentimento de bondade, onde falta o entendimento e onde a mentira invade, não pode haver salvação distante da caridade. Hoje a política invade os caminhos meus e seus, corrompendo homens direitos e os forjando ateus, criando falsos profetas distanciados de Deus. Dinheiro, poder e fama são forças de grande porte, que auxilia a humanidade se Jesus for o suporte, mas que distantes do Mestre é o cárcere cruel da morte. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Pessoa, precisamente 10 horas e 33 minutos. Estes 30 minutos iniciais do nosso programa teve um patrocínio especial de Clips Papelaria. Clips Papelaria presentes ali no shopping Máximo, na rua Juarez Távora, 522, na Torre. Clips Papelaria presente, onde você compra todo o seu material escolar, onde você compra coisas belíssimas para presentear a quem você gosta. Clips Papelaria presente no Shopping Máximo, na Torre. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Entrevista. Cantor, compositor, instrutor, pedagogo, acima de tudo, educador e palestrante espírita, Júlio Dias é quem se destaca na manhã de hoje, é o nosso convidado especial para esse bate-papo que nós temos todas as semanas com você, ouvinte. Olha, o Júlio Dias, ele, além de estar com todo esse seu cabedal, ele ainda atualmente está fazendo pós-graduação em psicopedagogia, uma área muito importante para entender melhor e para auxiliar aqueles que o procuram e que também dependem dele em seu trabalho educacional. E o Júlio Dias está conosco para conversarmos. Você pode começar a entrar em contato conosco através dos telefones da Rádio Sanhauá, que nós vamos passar para você. Os telefones são... O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. Alô, gente. Aqui também você pode acessar a internet. Além do telefone, você pode entrar no nosso MSN através do e-mail na zona do Consolador 1, @hotmail.com, e fazer aquilo que a gente sempre diz. Manda mensagem, manda pergunta sobre o assunto, interage com a gente. E se quiser, até você pega a sua. Acesse a nossa webcam que está aqui ligadíssima e a gente vai mostrar aqui. O Júnior vai conhecer ao vivo a cores, vendo aí a sua, não só a sua beleza espiritual, mas a sua beleza física também. Um abraço para todos. Estamos aí. Entra aí no nosso MSN. Repete aí. Vou repetir porque é grande. É www.nasondasdoconsolador1@hotmail. www.nasondasdoconsolador1@hotmail. .com. Não, é ponto com, exatamente. Sem o BR. Agora você também pode telefonar, porque nós vamos começar o nosso bate-papo. E teremos, além do Júnior Dias, ele vai cantar para nós aqui ao vivo, teremos músicas dele, porque realmente, olha, é um programa especial esse, tá? E nós teremos ainda notícias e outras coisas mais, porque fica aí só curtindo, porque o nosso programa realmente promete grandes, mais grandes surpresas. Antes de tudo, nós queremos aqui falar do CD Tenha Fé, o projeto Sorriso de Esperança. É um projeto belíssimo, que eu não vou falar sobre ele, porque quem vai falar sobre ele é o nosso convidado especial, tá? Ele tem todas as informações, porque ele participa desse projeto. Portanto, nós vamos falar de Júnior Dias, com Júnior Dias. Bom dia, mais uma vez, Júnior Dias. Bom dia, Jair, mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes desse programa, do qual eu sou fã carteirinha, porque... Às vezes até me chateio de ligar todos os domingos para as pessoas não pensarem que a gente está combinando alguma coisa. Mas assisto sempre liguei. E estou aqui com muito prazer, agradecendo a você esse convite e à disposição das suas perguntas e também dos nossos ouvintes. Aonde eu puder me colocar, ajudar, vai ser um prazer. Sempre é bom a gente ter oportunidades como essa de se colocar, principalmente... na minha condição de psicopedagogo, lidando com adolescentes. E vale salientar que é um trabalho que eu gosto de fazer. Estou com 10 turmas, não é brincadeira. E se você não estudar e se reciclar, você perde de vista as nossas crianças. Então, estamos aí para esse programa para amanhã de hoje. Olha, Júnior, primeiro, vamos deixar num parênteses aqui com... De perder estas crianças, que foi uma frase muito forte. Legal, forte, que você utilizou. Mas antes de falar em perder essas nossas crianças, vamos falar no Sorriso de Esperança. Que projeto é esse, Júnior? Em que consiste? Olha, esse projeto realmente foi uma felicidade muito grande. O Barbosa, sobrinho, como você já conhece, muita gente conhece, ele estava com essa ideia. A ideia não foi minha, a ideia foi do Barbosa, e ele procurou várias pessoas. E essas várias pessoas colocaram alguns empecilhos. Inclusive, um dos empecilhos foi muito engraçado, porque o Barbosa gostava de cantar. E muitas pessoas que o viam cantando achavam que ele não ia conseguir cantar, achava que ele não tinha uma condição de gravar um CD, etc. E não foi isso que eu vi. Quando o Barbosa se aproximou de mim com essa ideia, assim que ele falou, eu disse para ele, vamos colocar em prática. E a ideia foi aceita por mim e foi enviada ao BNB. O BNB financiou, né, os primeiros trabalhos e o resultado é esse. Sucesso total, já caiu na mídia, já fomos. Eu não fui, mas ele junto com o Roberto Lúcio, da banda Tuaregs, que é meu irmão, foram entrevistados no Hospital Laureano. E o projeto já se expandiu para o Hospital Santa Isabel e já estamos no Hospital Universitário com uma aceitação fantástica. Eu já estive duas vezes no Hospital Universitário e as pessoas dizem, nós queremos vocês aqui todos os dias, só que nós não podemos estar lá todos os dias. E qual é a programação que vocês falam? Quais os dias que vocês estão no Laureano? Por enquanto, nós estamos no Laureano todos os dias, cada dia é uma atração. Isso. Nós temos um grupo de pagode, né? Cada um leva o seu estilo. Pagode legal. Cada um leva, que já esteve aqui no programa, esteve aqui com a gente. Exatamente. Então cada um leva o seu estilo. O Pagode Legal leva as suas músicas, o Roberto Dias leva o dele, o pessoal do Mistura Fina também participa. E nós estamos sempre procurando voluntários para esse trabalho, para que cada um esteja presente pelo menos uma manhã. É um trabalho fantástico. As pessoas ficam de 5 horas da manhã até as 7 horas esperando o atendimento. E nós chegamos de 6. Quando a gente chega com a música, pessoal, é um alívio. A música envolve não só os que são atendidos, mas também os atendentes. Resultado, o trabalho flui de uma maneira harmônica. É todo mundo falando direitinho com o outro. Não tem grito, não tem discussão. A música realmente tem esse poder maravilhoso, como disse o Jair no seu auditorião. Olha, ouvinte, você está conhecendo um pouco na intimidade a pessoa do Júnior Dias, porque as pessoas conhecem o artista, conhecem através daquele momento no palco, um momento de apresentação. É um momento muito singular, muito, muito simples, muito rápido, passageiro, assim, muito, né, sutil. Agora, conhecer na intimidade é algo assim que nos felicita muito, porque nós temos um prazer imenso de conviver com pessoas que nós consideramos pessoas iluminadas, que o Júnior Dias é uma pessoa iluminada. Você está percebendo que a pessoa sai de casa pelo salário do amor para estar num hospital às 6 da manhã. No mínimo deve acordar às 5 horas da manhã. Júnior Dias canta na noite. Há dias que ele sai da noite do trabalho dele 3, 4 horas da manhã. E imagine sair 3, 4 horas da manhã para enfrentar um trabalho de 6 horas da manhã para cantar por amor, para as pessoas amenizarem a sua dor. Porque eu conheço o trabalho do Sorriso de Esperança, mas deixarei que o Júnior Dias fale, porque eu já estive no Hospital Laureano e já estive fazendo um tratamento lá e sei o que significa estar ali naquela fila. Parece um auditório muito, embora até eles tenham boa vontade de trazer para as pessoas o melhor que podem, mas são os poderes públicos que não dão o conforto que o ser humano precisa e merece. Então são bancos duros, de madeira, que a pessoa chega ali 5 horas da manhã, esperando ser atendido de 7, 8 horas da manhã, às vezes 9, 10 horas, são 3 horas de esperando aqueles bancos duros. São pessoas com diversos males, principalmente de câncer, câncer de vários tipos, muitos deles até com câncer bucal, que a gente percebe, a gente passa a conviver e a ver certos quadros, certas cenas que não gostaria de ver. Meu Deus, o ser humano passando por isso. Mas a gente vê, porque basta frequentar para ver que existe. E eu já passei por essa experiência, e eu ficava olhando e dizendo assim, meu Deus, eu como sou feliz, porque como essas pessoas devem passar por um sofrimento moral, porque não é só o físico, é moral, vindo de tão longe, pessoas do interior, pessoas que não têm como voltar, como nós temos um carro para nos conduzir, aquelas pessoas têm muito mal a passagem do ônibus, às vezes vem por uma carona que alguém dá, despeja ali, não é deixa ali, despeja ali. Elas são despejadas ali como se fosse uma coisa qualquer, se endereçam para aqueles bancos duros, às vezes encontram funcionários mal-humorados, que passam por eles, não dão a mínima, e quando eles vão perguntar, o médico já chegou, as pessoas respondem de forma acre. Então é algo que realmente que só a alma humana sensível é capaz de avaliar o trabalho que esse pessoal do Sonhos de Esperança faz para amenizar todo esse sofrer. Já pensaram? Eles chegam no interior e dizem assim, olha, eu fiz minha consulta hoje, mas antes de fazer minha consulta, tinha um pessoal lá cantando umas coisas bonitas, a gente cantou isso, cantou aquilo, se alegrou. Quer dizer, ameniza aquela dor, e para a nossa contabilidade divina, que é a contabilidade espiritual, o nosso crédito aumenta. Porque disse o apóstolo Paulo que, anote aí, ouvinte, o amor cobre a multidão de pecados. Nós somos pessoas, criaturas pecadoras, mas o amor que nós transmitimos, que nós servimos ao nosso próximo dessa forma e de outras mais, ela cobre a nossa multidão de pecados. Portanto, Júlio Dias está aqui passando para você essa maravilha que é o Sorriso de Esperança. Eu tenho certeza, Júlio Dias, que você já passou por diversas experiências lá, e que pessoas já lhe abordaram, já lhe falaram da sua satisfação. E eu gostaria de que você passasse para o público um caso, um testemunho de alguma pessoa que falou depois de você fazer o seu trabalho lá no hospital. Jair, o que é mais interessante é que muitas vezes nós vamos lá doar o nosso trabalho e nós recebemos mais do que damos, aquela história que você disse. O pessoal nos aplaude, Jair. Eu estou aqui todo arrepiado só de me lembrar. O pessoal nos aplaude. Aquela coisa maravilhosa. Nós vamos lá trazer, levar uma mensagem. Eles nos aplaudem, eles nos elogiam. E a gente fica, meu Deus do céu, que coisa incrível. A gente vem aqui consolar e nós é que somos consolados. Sem querer destacar isso, é só para dar um exemplo. Muitas vezes nós saímos de casa sem alimentação, porque não dá tempo, 5 horas, 5 e pouco, como o Jair disse, a gente tem que sair correndo, porque ainda tem que arrumar o som e tal. Mas que fome que nada, cadê a fome? Não existe fome. Para comprovar muitas vezes aquilo que Jesus dizia, que nós quando estamos espiritualmente alimentados, a fome material, ela desaparece. Mas isso é verdade mesmo. Muitas vezes saí de lá para o trabalho e fiquei sem me alimentar até o meio-dia e não senti falta de nada. Porque quando você está aberto, perceptivo, o alimento espiritual entra no seu corpo e toma conta e você fica bem. Uhum. Entendeu? É isso aí. Eu trabalho na Uniana, como sou médico e atendo, faço um atendimento lá, um atendimento simples, né? Mas a gente vê realmente a receptividade dos pacientes com relação a esse projeto. E realmente é um de parabéns. Eu gostaria, né, eu sei que a direção apoia isso daí também, com o Dr. João, realmente é um trabalho muito belo. E isso, todos os ouvintes já sabem que todo domingo eu comento o que é que eu leio no meu evangelho lá, porque eu faço meu evangelho lá às 8 horas. E hoje realmente a gente comentou sobre a alegria, foi um dos textos que nós lemos, que a alegria é um dom do espírito que está buscando se elevar, já elevado, que é um dos sinais da felicidade. E hoje a gente leu sobre a alegria que pode se ter em fazer o bem, através da parábola da mensagem espiritual que é dada no livro dos Espíritos, sobre aquela mulher rica que vai fazer a sua caridade levando a sua filha, né, e a condessa, exatamente. E essa mensagem fica muito relacionada com vocês, né? Porque vocês vão lá e fazem a parte de vocês e saem mais felizes e mais alegres. Foi a mensagem de hoje de manhã no nosso evangelho lá em casa. Saem mais alegres do que entraram. Recebem muito mais alegria muitas vezes, né? E isso aí é um remédio que transforma a gente. Cura do nosso espírito realmente é dar. E respondendo, Islã, a pergunta do Jair, inúmeras vezes, Jair, inúmeras, não posso citar um caso porque são muitos, pessoas chorando, emocionadas, dizendo: eu saí de casa triste, eu saí de casa com problemas, eu vim com raiva para esse hospital, mas a partir do momento que vocês começaram a cantar, algo foi diluindo, algo foi tomando conta de mim e eu afastei toda aquela depressão, fiquei bem. Então, isso é uma prova de que nossos ambientes, como você muito bem disse, de repartições públicas, poderiam ser muito mais bem humanizados, poderiam ser mais bem preparados para receber as pessoas, né? Se o projeto Sorriso Esperança está tomando conta de alguns hospitais aqui, essa ideia deveria ser imitada e as pessoas colocarem nesses ambientes uma boa música, um bom atendimento, cadeiras confortáveis, como está acontecendo com os bancos agora, que insistem em querer manter pessoas uma hora, duas horas em pé numa fila e ainda acham que tem razão, quando o cliente tem que ser bem tratado, tratado com humanidade, não é? Então, é necessário realmente que o projeto Sorriso de Esperança, as músicas nos hospitais a partir de 6 da manhã, seja visto, né? Fiquei aqui sabendo através do Islã, que ele trabalha lá, né? Um jovem médico, né? Porque Islã parece uma criança. Todo paciente dizia. Parece uma criança, eu não sabia que ele era médico e eu faço agora uma colocação. Como é interessante você ter convicção do que você fala, porque eu estou na frente de uma pessoa que trabalha lá. Se eu estivesse falando aqui em verdade, Eu estava só ouvindo aqui, mas... Como é que eu iria me comportar? Você não sabia que ele trabalhava lá, tinha que saber que ele é médico. Então veja, gente, como é bom você dizer se é sim, sim, não, não, porque você nem não sabe, nem imagina quem é que está lhe escutando. Porque se eu estivesse dizendo aqui uma inverdade, o Islã sairia daqui com um projeto falso, neurológico, né, preocupante. Quer dizer, mas rapaz, aquele cara falou falsa. Coisas... Uma imagem falsa. Exatamente. É, olha, você está ouvindo Júnior Dias no programa Nas Ondas do Consolador, na Rádio Sanhauá. É com essa entrevista que nós vamos saber muito mais. Mas, olha, eu digo a você o seguinte... Doutrina espírita é cristianismo puro. Você não pode ser espírita pregando uma coisa e agindo de outra forma. Se você faz assim, olha, caia fora. Caia fora porque você não está sendo espírita. Vá para a folia do carnaval. Quer falar, Isla? Eu tô falando que pegue leve, porque é o seguinte, eu vinha pensando exatamente, vindo para aqui para o programa. Eu sempre digo isso e digo para todas as pessoas que me escutam: religião só existe, os grupos religiosos só existem porque a gente ainda precisa praticar o bem. E o espiritismo está aí para ensinar, sabe, Jair? Assim, eu quero entrar não contradizendo o que você disse, porque realmente o espírita tem que buscar ser melhor, o cristão tem que buscar ser melhor, o evangelho, o católico, mas ninguém é santo e ninguém é dono da verdade e é a pessoa mais boa. Mas tem que ser, quem tem a missão de levar essa palavra, como o Júnior, você, a gente aqui, tem que dar o exemplo também. Vai cair um dia? Talvez caia. Mas aí tem que ter a dignidade de dizer: eu sou humano, errei. E aí vamos tentar me recuperar. Só fazer esse contraponto, Jair, porque eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa se acha espírita e não admite o próprio erro. E a gente sabe que na psicologia a gente tem que se admitir inferior ainda e não ser perfeito. E a perfeição na Terra ainda não existe, gente. Quando eu falei caia fora, eu quero dizer assim: caia fora dessas atitudes. Porque quem está ouvindo pode entender, interpretar errado. Não, né? É cair fora do movimento religioso, pode cair fora do tá vendo como eu interpretei errado? E quem estivesse ouvindo também tivesse interpretado errado. Você foi felicíssimo no atalho, porque realmente, ouvinte, quando nós dizemos assim, caia fora, caia fora dessas atitudes. Porque não adianta a gente querer estar melhor. Porque Allan Kardec foi muito feliz quando disse assim: olha, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz no dia a dia para eliminar suas más inclinações. Quer dizer, ele não disse qual é esse verdadeiro espírita pelo santo que ele é, porque ninguém é santo, nós não somos santos, somos cheios de erros e erramos diariamente, vamos errar sempre. Só que vamos errar menos, procurar errar, consertar, reconhecer o erro e ir adiante. Como eu agora reconheço que quando eu falei agora, falei de uma forma tão incisiva que talvez você tenha pensado, caia fora do movimento espírita, caia fora da sua religião. Não. Caia fora dessas atitudes, porque é muito importante você saber o que está fazendo, saber que você é um referencial. Então, se você quer melhorar, quer se tornar referência, então caia fora dessas atitudes. Procure estar cada vez mais de compromisso com o bem. Mas voltando ao Júnior Dias, que é o nosso entrevistado, Júnior, nós ouvimos você falar na emoção das pessoas que realmente chegam arrasadas e passam a ver, depois daquele momento de música, de enternecimento, as pessoas se tornam mais acessíveis. Isso, estamos aqui diante de um médico, queremos também que ele participe e dê a sua opinião. Isso melhora para o trabalho do médico, da melhoria do seu tratamento? Olha, segundo depoimento dos próprios funcionários, a chefe de enfermagem lá do Laureano, principalmente, é uma fã incondicional. Ela se contagia desde a hora que nós começamos. E nós observamos, sem querer engrandecer esse trabalho, que ela passou a chamar os pacientes de meus queridos, que não é normal você chegar no hospital e a atendente ou a chefe de enfermagem ou a chefe chamar os pacientes de meus queridos. Então eu tenho presenciado lá coisas fantásticas como essa. As pessoas chegam querendo a informação com uma receita na mão, olha meu querido, é ali, é isso. Quer dizer, nós sabemos que, humanizando, aos poucos as pessoas vão se transformando através, né, da música, da letra, porque já dizia os grandes psicólogos e pedagogos, a música, ela tem um poder tão grande, que como nós dissemos há pouco, que é por isso que esses grandes artistas arrastam multidões. É, só que eles arrastam multidões para o desatino, para o desequilíbrio. Esse mesmo poder tem também a boa música. Exatamente. Mas, olha, temos um ouvinte na linha querendo participar do nosso bate-papo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Quem está falando? Dilma. Lembra de mim, Jair? Dilma. A federação? Dilma. A minha amiga aí, Olivia. Abraço pra você, colega. Aí, saudades, como viu? Vai, tudo bem? Dilma, foi de verinha, Olivia. Ah, isso aí. Prazer imenso estar no nosso programa. Prazer imenso. Igual. Olha, assisto todos os domingos. Estou muito emocionada. Parabéns a todos. Vocês são muito felizados que Jesus colocou no mundo. E parabéns a Dr. Leopa, Júnior Dias, adoro os discos dele, o trabalho dele, sou fã incondicional de todos vocês. Viu, gente? Ótimo, muito obrigado. Olha, nós estamos muito sensibilizados com a sua participação e nós sabemos que você realmente é uma pessoa também muito, muito sensível, uma pessoa de uma participação muito boa dentro do movimento espírita e que Jesus tem abençoado bastante você. E esse é o trabalho a quem nos propomos, não é isso? Porque não adianta a gente fazer a nossa promessa íntima, né? E não cumprir. Vamos fazer um esforço diário, né? Para nos melhorarmos e procurar ser aquela luz que Jesus já tem, a quem confiou essa candeia, né? No nosso coração. Eu fico tão feliz que esse programa traz, abre a mente para muitas pessoas, né, Jair? É verdade. Precisa, né? Essa é a nossa meta, né? Essa é a nossa proposta. Justamente. E seria muito bom que não fosse só uma vez por semana, que fosse todos os dias da semana, né? Mas já está dizendo consolador, né? Na reunião do consolador. É verdade, Dilma. Então, olha, que muita felicidade para todos vocês, muita paz, que Jesus ilumine cada vez mais vocês, a Júnior Dias no trabalho dele, a vocês aí, a doutor Islan. Doutor Islan sabe quem eu sou a mãe de Sandro. Isso, viu, doutor Islan? Lembrado? Com certeza. Então, um abraço aí para todos, muita paz, ah, viu? Um abração para você também. Que Jesus ilumine cada vez mais a mente de vocês para o caminho do bem. Amém. Paz, um abraço para todos. Obrigadíssimo, Dilma, por participar do nosso programa. Olha, você não se acanhe de participar do nosso programa. Se você puder ligar, ligue, porque para nós é um prazer imenso conversar com você, ouvinte, com você que não somente que faz parte do movimento espírita na Paraíba, mas você também aprecia, né, a doutrina espírita. E mesmo não sendo espírita, porque há despeito, né, há exemplo do nosso amigo que é evangélico, o Gil, né, que nós mandamos um abraço no início. Nós temos muitos irmãos evangélicos que sintonizam o nosso programa, muitos irmãos católicos. Tem a Fátima Dantas que veio aqui, uhum, fonoaudióloga, a mãe dela que é católica, uma fervorosa católica realmente. Elogiou grandemente o nosso programa, Jair. Disse, uhum, que é um programa do bem, realmente é um programa que não tem proselitismo, não, uhum, quer converter ninguém, quer apenas falar do bem. É verdade. Dona Yolanda, um abraço se estiver assistindo aí. Dona Yolanda, nosso abraço. E queremos dizer a você. Holanda Dantas. Né? E a Fátima Dantas também. Por falar em Fátima Dantas, nosso abraço para Fátima Fontes, que não está conosco hoje, em presença aqui, física, né? Mas está em espírito, ligada, também ligada ao nosso programa. Deixa eu lhe falar que isso da falar de não preconceito, de transforma. Dona Yolanda, assistindo nosso programa, ela participa do grupo de oração da Igreja Católica. E ela disse que falou na reunião da igreja, disse, olha gente, quem quiser assistir o programa, um programa que não tem, não puxa para uma religião, assista, que é um programa. Ela divulgou nosso programa na igreja. Interessante, né? Muito interessante. Parabéns a Dona Yolanda. Olha, Dona Yolanda, nós temos um profundo respeito pela senhora e pelos nossos irmãos católicos e protestantes, enfim, de todas as religiões, porque o que a doutrina espírita espera de nós, que nós fazemos o movimento espírita, é apenas isso, é que ajudemos as pessoas a se tornarem pessoas melhores, tá? Nós não temos a mínima intenção de trazer nenhum contingente para a casa espírita, para o nosso movimento. Sabe por quê, Dona Yolanda? Porque religião é algo de foro íntimo, não é isso? Então, as pessoas se sentem melhor na religião A, ou outras se sentem melhor na religião B. Então, é justamente algo de foro íntimo que nós temos que respeitar profundamente. Agora, temos que dizer o seguinte, dentro desse prisma, nós convivemos bem com todos, respeitamos bem. E temos uma coisa a dizer mais, sabe? Já pensou, Dona Yolanda, se de repente todos os católicos dissessem assim, a partir de hoje eu quero ser espírita? Não tem, Dona Yolanda, casa espírita que comporte todos os católicos do país, que é o país mais católico do mundo, né? E protestante também. Então vocês, irmãos protestantes, fiquem tranquilos, irmãos católicos, fiquem tranquilos, porque nós amamos vocês, nós queremos um bem profundo a vocês e queremos que vocês permaneçam. Agora, sendo sempre bons católicos, sendo sempre bons protestantes, eu fui católico antes de ser espírita, mas procurei, enquanto católico, ser um bom católico, participar da Eucaristia, participar de todos os procedimentos da vida católica, procurar ser, acompanhava a procissão, enfim, tudo que se eu procurar ser um bom católico. E durante a minha vida de católico, eu tenho certeza, tenho plena convicção de que fiz mais o bem do que pequei. Então, isso me dá uma alegria imensa. Então, continue fazendo mais o bem do que pecando, que esse é o grande objetivo do ser humano. Não é não, Júlia? Não é não, Isla? Eu gostaria de falar um relato que a Dona Holanda me contou. Ela foi operada semana passada. E ela, antes de entrar, o marido dela era médico, doutor Moacir, um médico que fundou a Unimed, um médico realmente exemplar, um humano. E é referência, assim, todos os médicos da Paraíba o elogiam. E antes ele já desencarnou. E antes da cirurgia, ela pediu para que o doutor Moacir estivesse junto dela. E daí uma amiga dela ligou para ela e disse para ela, Yolanda, tô sentindo que do seu lado tem um senhor. E descreveu o marido dela. Quer dizer, a gente vê que a mediunidade, essa, a questão do contato com os espíritos, realmente independe da religião. E às vezes a gente interpreta de um jeito, de outro, né? Mas segundo Daniel Holanda, ele estava lá junto, ajudando. Inclusive o anestesista que foi anestesia da Daniel Holanda foi o mesmo que assistiu o marido dela nos últimos dias. É interessante. Nos últimos dias, né? Isso é muito bom. Eu, João Dias, eu estava dizendo aqui para o ouvinte que na minha busca, nessa busca infinita, né, de iluminação, eu também passei pela corrente religiosa protestante e fiz muita amizade entre os protestantes. Tenho amigos que eu considero do coração, mesmo entre os protestantes. Inclusive, tenho um amigo que me convidou. Eu sou padrinho de casamento de 4 filhos dele, todos na igreja protestante. Fui padrinho de casamento, nós, né? Eu e a Jane, que ela está ouvindo o nosso programa. Um beijo para você, Jane. E... é o meu amor. E nós fomos padrinhos de casamento de todos os filhos dele. Ele nos ama, nós amamos a esse casal e a sua família, os seus filhos. Quer dizer, é isso que o que importa, é o amor, não é a religião. Então nós podemos amar a todos indistintamente. Não existe fronteira, não é verdade, Júnior? A prova é tanto que atualmente, no meu relacionamento com Girlene, que está aqui conosco, eu conversando com a mãe dela, como converso com muita gente por aí, como eles sabem que eu sou espírita, eles criam coragem de nos narrar coisas incríveis que, se contassem a outras pessoas, as pessoas diziam: você está ficando louca, isso não é verdade, ou iriam dizer aquela famosa frase: isso é coisa do do cidadão. É, sim. Do cidadão de rabo, né? É. Mas a mãe dela, como me conhece desde muito tempo, criou a coragem de me dizer que conversou com o irmão dela desencarnado, Jair. Jair, eu disse conversou, Jair. Eu não disse que falou mentalmente, uhum. Não. Eu disse conversou, uhum. Que é um fenômeno mais forte. Uhum. Tá entendendo? Então ela teve a coragem de me dizer e disse: aí, Júnior, o que é que você me disse? Não, você falou mesmo, era seu irmão desencarnado. E ele disse uma frase para ela que ela não entendeu. Ela perguntou logo: e mamãe? E a nossa mãe? Aí o espírito disse: ela está sendo restaurada para retornar. Olha que coisa interessante. E aí, Jair, o que é estar sendo restaurada para voltar? Explica aí para o ouvinte. Exatamente, olha, justamente ela está sendo preparada no plano espiritual para reencarnar. Que coisa linda, não é? Quer dizer, ele utilizou um termo que de acesso a ela, que ela ia entender. Ele me dizia: ela está sendo preparada para reencarnar, porque ela não entende a linguagem espírita. Então ele falou na linguagem que ela entende, a linguagem católica, a linguagem normal, evangélica, né? Então, gente, olha, é isso que nós nos sentimos felizes, é ver cada vez mais evidente na vida das criaturas essa convicção de que realmente ninguém morre. Realmente nós estamos ligados uns com os outros para sempre, porque o amor nos une. Isso é que é mais importante. E por falar nisso, direi, Júnior Dias, é aquilo que eu disse a você, e eu digo a todo mundo: se você nega que é espírita, você deixa de ajudar as pessoas. Por isso que eu digo às pessoas: não negue que é. Não, mas eu não vou dizer que sou espírita porque eu não sou. Para não magoar, né? Para não agredir, para dizer que. Né? Você tem que dizer que é espírita com todos os defeitos que você tem, porque a doutrina espírita. Minha santa. É. Emmanuel já dizia que a divulgação do espiritismo é mais importante do que a sua personalidade. Porque se fosse da mediunidade a quem é perfeito, disse que não existia médium no mundo. Com certeza. Ele diz: se fosse da mediunidade que é imperfeito, não existiria médium no mundo. Então, às vezes, é muito comum você ver uma pessoa médium cheia de defeito. Você, às vezes, até: ih, rapaz, fulano é médium, mas é cheio de defeito, não tem nada a ver uma coisa. Hoje em dia, e tem pessoas que até abandonam, não é, a sua religião, porque o seu líder religioso apresentou um defeito que acha todo decepcionado. Isso. Aconteceu isso comigo, alguém me procurou inúmeras vezes. Inúmeras pessoas me procuraram: olha, eu vou deixar, vou sair do movimento católico onde eu vivia, vou deixar o movimento espírita. Não tem isso, não, né, Jair? Tem, porque onde tem pessoas, tem erros, tem erros e acertos. Quem fica julgando, não, né? Não é isso? Então, eu disse assim, eu digo sempre: pessoas inúmeras me procuraram já para dizer: olha, eu vou deixar o movimento espírita, vou deixar o movimento católico, vou deixar o movimento, vou deixar a igreja, vou deixar o templo protestante, porque está acontecendo isso. Pessoas que se conduzem, né, fora do Evangelho, fora, porque Jesus está em todas. Então, não é a religião, não é o Jesus, é justamente a fraqueza daquela pessoa, é o nível de iluminação que aquela pessoa se encontra, que cometeu aquele erro, cometeu aquele desacerto, e também é digna, não é? De uma chance, de uma compreensão, não é? Então, é isso que nós devemos, como espíritas, passar adiante, não é, Júnior? Eu fiz uma música que está aí nesse novo CD do Sorriso de Esperança, por sinal muita gente já conhece, fantástica. Falando de quem? De Nicodemos. Ah, essa é belíssima. E você podia trazer para nós essa música, Juninho? Porque você quer ao vivo. O Nicodemos nada mais foi do que o papel que as pessoas fazem hoje. Ele era o doutor da lei. E via a mensagem de Jesus e ficou preocupado com a mensagem. Como ele não podia se expor... Ele entendia, foi, né? Ele foi lá na caladinha da noite: Senhor, eu sei que tu vens de Deus e tal, mas eu queria entender como é essa história. Ele era membro do Sinédrio, era um senador para os judeus. Ele não entendia a volta da carne e espírito, não é isso? Na reencarnação. Então está lá na Bíblia, viu, ouvinte? Se você não conhece a história de Nicodemos, procure a Bíblia e você vai ver no Novo Testamento, justamente de Nicodemos e Jesus. Eles falaram, e está na Bíblia, e o João Dias, como o poeta que é aí, o compositor, musicou. Veja que coisa bela. Jesus, um certo dia, teve encontro com alguém que se dizia mestre em Israel. Nicodemos tinha receios de que ele ali fosse encontrado, pois Jesus não era entendido, era perseguido e até odiado. Jesus era perseguido, era odiado. Jesus, mestre divino, disse-lhe mansamente: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Escutou o mestre Israel e, sem entender, perguntou: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Acaso voltará ao seio da mãe? Jesus não se escandalizou com aquela indagação, pois sabia que o homem velho certamente voltaria, o mesmo espírito em um novo corpo. E então falou: que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é do espírito. O vento sopra onde quer, ouve-se o ruído, não se sabe de onde vem nem pra onde vai. Tu és mestre em Israel, e não crês no que te falo da terra, como acreditareis nas coisas celestiais? Tu és mestre em Israel, e não crês no que te falo da terra, como acreditareis nas coisas celestiais? Que lindo! Olha, não sai daí. Olha, chama tua esposa, chama teus filhos, toma um refrigerantezinho, uma pipoquinha, e não sai daí que a gente volta dentro de minutos com os nossos comerciais com mais Júnior Dias e tudo isso que você está vendo aí, tá ok?

isso aí. Então, voltando aqui, ouvinte, olha, essa música que o Júnior Dias cantou aqui, com, que nos fez cantar também junto com ele, Nicodemos, está no CD Sorriso de Esperança. Para adquirir esse CD, Júnior Dias, como é que é feito? Olha, o CD ainda não está em todos os locais, né, devidos como federação, mas nós estamos fazendo, estaremos fazendo essa distribuição essa semana. Por enquanto, as pessoas têm que adquirir em alguns locais que eu estarei me apresentando. Como hoje à tarde eu estarei lá no Lar de Jesus, do Miguel, e lá já tem esse CD. E levarei mais alguns também. O endereço para o pessoal assistir é lá em Mangabeira, não é isso? Logo no comecinho de Mangabeira, no Centro Espírita lá de Jesus. Quem quiser assistir o Júnior Dias ao vivo, pode ir lá. Que horas, Júnior? A partir de 5 horas. Hoje você estará lá. Às 17 horas. Então, olha, Júnior Dias lá no Lar de Jesus. Um abraço para Miguel, Gonçalo, para Quinim e todos que fazem o Lar de Jesus do programa Na Zona do Consolador. E também tem aqui, olha, você pode adquirir através do telefone, dos telefones. Anote aí. 9984-3828. 9984-3828, tá? E também pelo telefone 8862-0376. 8862-0376. Tem ouvido na linha? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia mesmo. É Fátima. Que Fátima? Fátima da Psique da Alegria. Ah, Fátima da Psique da Alegria. É, que bom que você está de volta, não é? Estou, nosso graças problema. A Deus. Fui passear, tirei umas férias, né? Estava precisando muito. E quero parabenizar vocês todos aí da Raitão A pelo programa, viu? Está belíssima, Júnior Dias, que eu sou fã número um de Júnior. E também, Jair, eu queria avisar que a Pestalozzi começa a funcionar amanhã, viu? Tô ouvindo. Pronto, começa a funcionar amanhã. Eu gosto, Ricardo pediu que para falar para você, anunciar no seu programa, que a Pestalozzi está com as portas abertas para as matrículas. E para as crianças especiais, estamos voltando a funcionar amanhã, no horário da manhã, até às 6 horas da noite. A Psique está lá, com parceria lá, fazendo a parte da recreação. Contamos agora com a equipe médica também, com fonoaudióloga, pediatras, tudo, Jair. E gostaria também de agradecer pela participação sua e sua família no dia da festa da Pestalozzi, a festa de comemoração natalinas. Tivemos a honra de contar com sua presença. E também, depois, se possível, você me ceder a gravação do programa do domingo, logo após as festividades, porque eu viajei e não tive a oportunidade de escutar o seu programa. Bom? Ok. Mais alguma coisa? Não, Jair, só isso. E lembrando que sempre que você puder, divulgue aí no seu programa que a Pestalozzi é uma associação filantrópica que conta com o apoio de todo o povo paraibano. E as mães que tiverem crianças especiais, que não conseguiram vaga na PAI ou em outras entidades, que podem nos procurar, tá bom? Olha, a Associação Pestalozzi Paraibana, contamos com a presença de todos já. Paga alguma coisa? Hã? Paga alguma coisa? Não, não paga nada. É totalmente gratuito, tudo grátis. Fardamento, material escolar, tudo grátis. Então, estamos também abrindo as portas também para as crianças de outras comunidades que não têm acesso ainda a outras escolas, crianças que têm dificuldade no aprendizado. Estamos também abrindo as portas, mães podem nos procurar lá também. Não paga nada, é totalmente grátis. Qual é o endereço? O endereço aí, no momento, É a Avenida Ranieri Mazzilli. Avenida Ranieri Mazzilli. Isso mesmo, Avenida Ranieri. Cristo Redentor, em frente ao posto de gasolina. Ah, eu também sou amado, né? Eu não fui lá, Fátima. Pronto, eu não fui lá com a minha família. Repetindo, Avenida Ranieri Mazzilli, a principal do lado do Cristo. Né? Aí, em frente ao posto de gasolina. Pronto, próxima em Pasa, não é isso? Isso. Ok. Então, Fátima, está dado o seu recado. Obrigadíssimo por participar do nosso programa. E estamos felizes com a sua volta. Né? Você esteve em São Paulo, na Rio de Janeiro. Enfim, fez um tour que nós estamos felizes com isso. E mandamos um abraço para você, para o Jandir, para todos que fazem parte da nossa família, da família do Na Zona do Consolador. Enfim, vocês estão sempre ligados a nós. Obrigado a você também, Jair. Só temos que agradecer. A família Psique da Alegria também agradece a vocês e a família Pestalozzi. Um bom dia. Obrigadíssimo. É, vamos voltar aqui. Eu só queria, a gente voltar aqui com o Bruno Dias. Eu estava vendo aqui na internet, a gente é um mundo, né? A gente, que tiver, quiser, a gente acha aqui. Eu estava vendo que existe a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Interessante, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, existe um site, existe pós-graduação em musicoterapia, que já é considerada uma ciência paramédica, certo? Isso para informação para as pessoas que não, que queriam saber um pouco mais sobre a influência da música no tratamento médico. Então, é considerada uma ciência paramédica que estuda a relação do homem com o som e a música. Quer dizer, a influência fisiológica e psicológica do som no cérebro traz inúmeros benefícios à pessoa. Diz aqui o site. É, olha, além dessa, o nosso programa na Zona Consolador é isso aí que você está ouvindo, ouvinte. É cultura, é informação, tudo isso que você está ouvindo. Agora, voltando um pouquinho só à Associação Pestalozzi, que realmente eu estou devendo aqui a você, ouvinte, essa informação. A Associação Pestalozzi, nós estivemos realmente no final do ano participando do encerramento das atividades do ano. É algo belíssimo. Olha, você precisa... Eu quero mandar um abraço para Ricardo, para todo o pessoal da Psique da Alegria, porque são pessoas que, a exemplo de Júnior Dias, largam a sua vida particular e vão para lá prestar serviços voluntários àquelas crianças e adolescentes e adultos que são portadores, né, de especiais, né, de portadores Nidal? De não, portadores de todos os necessidades especiais, não é só síndrome de Down. Olha, é algo tão impressionante que realmente naquela noite que nós estávamos no encerramento do ano, eu fiquei super sensibilizado, porque tem pessoas ali que entraram ali crianças. E nós encontramos adultos, pessoas adultas que entraram ali, crianças, e são tratadas como, e tratam os instrutores e aqueles diretores, aquelas pessoas, tratam com um carinho tão grande que eles chamam de pai, de mãe, com seu pai de lado, com sua mãe de lado, chamam também eles de pai e mãe. Eu fiquei impressionado, puxa, eles têm um carinho imenso. E a gente se sensibiliza até às lágrimas, porque eles participam de tudo. Olha o coral que eles formaram e cantaram. A gente vê como é realmente os pais presentes. Uma festa belíssima, onde a sociedade devia estar mais atenta. Eu quero aqui deixar um registro para você que faz parte dos grupos de terceira idade. Olha, a terceira idade é algo maravilhoso, é algo magnífico, onde a gente chega a ela já com nossas vidas definidas, nossos filhos criados, nossa vida já, digamos assim, resolvida, onde nós dizemos assim, agora eu vou ver a minha vida. Mas eu queria deixar você que está me ouvindo, que é da terceira idade, que participa de grupos da terceira idade, que, olha, dá uma passadinha lá na Pestalozzi. Eu fui fazer um trabalho junto com os grupos de terceira idade daqui da cidade. Existe a associação de grupos de terceira idade de uma pessoa, que são bem organizados. Há grupos de terceira idade de todas as classes sociais. E uma coisa me impressionou, sabe, Júnior Dias e Islã, e meus amigos aqui da nossa equipe, é que quando eu cheguei para participar desse grupo de terceira idade, eu pensei em levar essa dinâmica da ajuda ao próximo, de fazer algo, do porquê da vida. Por quê? Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Para que nós vivemos? Então, quando eu cheguei, olha, com as devidas exceções, me perdoem você, olha, não estou generalizando, mas o que eu vi predominando no grupo da sinceridade foi uma coisa, foi só se divertir, viajar e participar de diversão. Quando eu passei essa mensagem, olha, gente, vamos fazer alguma coisa, eu não senti ecoar nada no meio daquelas criaturas. Me perdoe os meus irmãos da terceira idade, desses grupos que estão me ouvindo. Eu gostaria que vocês dessem o feedback, telefonassem para cá, telefonassem, mandassem e-mail para mim, anotem meu e-mail, tá? Meu e-mail é jairsantosh@bol.com.br. jairsantosh@bol.com.br. E também pode ser @ig@jairsantosh@ig.com.br. Porque se vocês não têm, por que vocês não se envolvem? Se vocês não têm envolvimento, por que vocês não se envolvem com causas dignas dessa natureza? A Fundação Pestalozzi ficou fechada, gente. Ficou fechada, praticamente sem funcionar, por quase vários anos aí, as pessoas funcionando lá com a maior dificuldade, as portas fechadas, as próprias paredes mal pintadas, caindo os pedaços, enfim, precisando do apoio da sociedade, e a sociedade fechando os olhos. Agora, no final do ano, quando nós fomos lá, eles receberam sim, do prefeito, eu não vou dizer aqui da prefeitura, não vou aqui fazer propaganda política, mas receberam um apoio que está renovada. Então, cadê vocês da terceira idade, que estão aí, é certo, vocês deram tudo pela vida, já fizeram tudo pelas suas vidas, já suas vidas estão muito bacanas, as suas famílias criadas, enfim, mas tem muita coisa para fazer ainda de bem. Então, eu fiquei surpreso de ver aquelas pessoas só ligando para quê? Para viajar, para fazer carnaval, para fazer isso, aquilo, outro. E quando eu falei no bem, não houve eco. As pessoas nem se interessaram, nem deram a mínima. Então, olha, se vocês têm algum programa ligados ao bem, em assistência, em amor ao próximo, em benefício ao próximo, liguem, pelo amor de Deus, para mim. Telefonem para mim, então, passem um e-mail para mim, que eu quero divulgar aqui, parabenizá-los e incentivá-los para que outros também façam, porque a maioria que eu encontrei, eu me retirei, porque não vejo razão perder meu tempo, o restinho de vida que eu tenho, com o quê? Com coisas fúteis. Coisas fúteis. É, não, tem direito a se divertir, tem direito a viajar, tem. Cada um tem direito a fazer da sua vida o que bem entender. Livre-arbítrio existe para isso. Mas, Jair Herculano, para estar presente em movimentos dessa natureza, só se houver uma razão de ser para o bem. Se não houver, todos estão certos, todos estão corretos, façam da sua vida o que quiser, mas o bem acima de tudo. Júlio Dias, a respeito agora da música, nós falamos do trabalho do Sorriso de Esperança, agora vamos falar de música. Grupo Acorde, Júlio Dias, o que é que tem aí de novo para nós, dentro dessa sua expectativa musical? Bem, nós estamos antecipando para as pessoas a gravação do DVD do Grupo Acorde. Se Deus quiser, esse DVD, ele está projetado para este ano. É um trabalho meu, do Marco Lima, Luciano Rodrigues, o José Raimundo também está empenhado nesse trabalho. Eu acredito que todos os esforços serão realizados ou feitos para que isso aconteça, porque o Grupo Acorde, afinal de contas, tem uma história belíssima, que você sabe muito bem. O Grupo Acorde foi o primeiro grupo a lançar música espírita no Brasil e no exterior. Não é brincadeira, isso é um troféu que nós temos, que não pode ser esquecido. Passamos uma temporada aí parados, sem gravar, né, devido a alguns problemas de músicos, né, eu sou um profissional, Betinho também é, e outros aí também, e a gente tinha muita dificuldade de se encontrar. Mas eu estou cobrando da equipe, né, de Beto Melo, que atualmente é o presidente da SECAM, que é o órgão que direciona os trabalhos do Acorde, para que esse ano nós gravemos o nosso DVD, para ficar registrado essa história maravilhosa. E teremos, com certeza, todos os convidados que ajudaram o Grupo Acorde nessa sua ascensão, com destaque para o Nando Cordel, que sempre foi aquele que mais nos apoiou, né? Gravamos muitas músicas dele, né? do Nando Cordel. Então, por enquanto, nós estamos com alguns trabalhos solo. Beto Melo tem gravado alguns CDs, eu tenho feito esse CD com o Projeto Sorriso de Esperança. Gravei aquele CD onde tem palestra, né, da nossa irmã Yara e eu cantando. E agora nós temos, eu estou já entrando em estúdio para gravar um CD histórico, que é o CD onde eu vou resgatar desde as primeiras músicas até as atuais. Música como Milhas Adiante, Mas Não Está Tão Distante, e outras belíssimas que ninguém gravou, não existe registro. Então eu vou gravar voz e violão e com piano, um piano de fundo, né? Então aguardem esse novo lançamento do Júnior Dias, que com certeza no final do ano ele já estará pronto, se Deus quiser. É isso aí, você está ouvindo Júnior Dias aqui no programa Nas Ondas do Consolador, onde nessas últimas os últimos 30 minutos teve assim um patrocínio especial do MG Composto Caseiro Muito Mistura. É assim, o MG Composto Caseiro Muito Mistura agora ele está com uma nova embalagem, tá? Você pode adquirir o MG Composto Caseiro Muito Mistura, ele ampliou sua linha de produção e você pode adquirir em novas embalagens: farinha de linhaça, farinha de girassol, farinha de gergelim, farinha de soja e farinha de milho. Tudo natural, você encontra nos supermercados, mercearias e farmácias de produtos naturais. Olha, se você não quiser, você pode telefonar para, não quiser ir até um desses estabelecimentos, liga para 8847-1214, 8847-1214 e também 3235-1214, porque com certeza eles vão te atender com todo carinho e você vai ver que esse composto caseiro Muito Mistura realmente faz muito bem à sua saúde. MG Composto Caseiro Muito Mistura é realmente aquilo que estava faltando, era só o que faltava. Notícias. Divulgue a doutrina espírita através das artes cênicas. Venha participar do projeto de teatro espírita e divulgue o espiritismo. Se você tem entre 18 e 81 anos e gosta de teatro, ligue para 8872-5509 e fale com Fernando Melo. Não precisa ter experiência em teatro, somente boa vontade de realizar algo novo. Em Minas Gerais, acontecerá o Entre Médiuns 2009, com o tema Mediunidade e Obsessão, Novas Perspectivas. O evento será realizado no Círculo Militar de Belo Horizonte, no dia 24 ao dia 26 de abril. Informações pelo telefone, código 31-3357-2970. No Carnaval de 2009, pule mais alto. Enesp 2009, Encontro Espírita da Paraíba, de 21 a 24 de fevereiro de 2009, na Federação Espírita Paraibana, com o tema O Espiritismo na Contemporaneidade. Inscrições e informações na Secretaria da Federação, 3221-3590. Amor, alimento das almas. Este será o tema do 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que será realizado do dia 21 ao dia 24 de fevereiro no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, em Campina Grande. Para maiores informações, liguem 83, código 3333-2598 ou ainda pelo celular 9972-4283. Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Da arte. A hora da arte deste bloco, quem poderia ser? Nós vamos chamar quem? Nós vamos chamar quem? Júnior Dias? É assim. Olha, Terra, Planeta, Esperança. É, sim, essa música é uma música... Olha, presta atenção nessa letra, tá? Você vai ver que realmente são as letras dos dias, são letras que falam realmente das coisas da vida, do ser humano e da alma, ok? Vamos lá. Terra, Planeta, Esperança. Planeta Esperança, que chora e canta. Aqui a humanidade toda se levanta e cresce com o amor que brota de ti. É. Terra, os homens sem esperança querem te levar à guerra. É hora de pensar no muito que isso encerra. Mudar o rumo dessas intenções. Terra, planeta, água. Terra, planeta, sol. Terra, planeta, luz. Terra, união das raças. Terra que nos conduz a eternidade. Yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no, no, no, no, no, no, Terra, planeta esperança que chora e canta. E a humanidade toda se levanta e cresce com o amor que brota de ti. É. Terra, os homens sem esperança querem te levar à guerra. É hora de pensar no muito que isso encerra. Mudar o rumo dessas intenções. Terra, planeta, água. Terra, planeta, sol. Terra, planeta, luz. Terra, união das raças. Terra que nos conduz à eternidade. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Precisamente 11 horas e 42 minutos. Estamos aqui de volta com você, ouvinte. Olha, esses últimos 30 minutos foi um presente especial de Clipe Tapelaria Presentes. Clipe Tapelaria Presentes no shopping máximo ali na Torre, Avenida Juarez Távora 1522, onde você encontra papelaria, todo o material de papelaria e também o material escolar para seus filhos, tá? E você vai encontrar também presentes belíssimos para quem você gosta, para quem você ama. Clipes, papelaria, presentes no Shopping Máximo, ali na Torre, que a Juarez estava nos 522. Olha essa música que acabou de tocar. Foi uma música dedicada especialmente para a nossa ouvinte que está sempre ligada a gente. Eu sei que Dona Rô está aí. E a gente pensou nela nessa hora. Foi dedicada para a senhora, Dona Rô. É isso aí. Nós temos esse carinho especial por todos todos vocês ouvintes, e um carinho super especial com Dona Rô, porque ela realmente nos felicita muito. E quando Dona Rô entra no ar no nosso programa, olha, ela é de uma felicidade extrema, porque as colocações da Dona Rô são super pertinentes. Então, a senhora Dona Rô, o nosso abraço especial. Olha, temos aqui Júnior Dias, que vai cantar uma música oferecida a quem, Júnior Dias? A Vilma e a Thailma, não é isso? A Thailma? De onde são? São do Bezerra de Menezes. Ali na Cruz das Armas. Cruz das Armas. Então, um grande abraço para elas. Então... E eu gostaria, Jair, que você prestasse atenção nessa música, porque já é sucesso do novo CD Sorriso de Esperança. É, então vamos ouvir. Presta atenção. Vamos lá. Tenha fé, tua fé transporta montanhas. Tenha fé, Deus te ampara e te guia. Tenha fé, nem que seja de um grão de mostarda. Tenha fé, siga confiante pela estrada. Mas a fé sem obras é morta. Comece a abrir sua porta pro trabalho redentor, praticando o amor. Dê um sorriso, visite alguém. Dê um aperto de mão, faça uma prece, cultive amizade. Tudo isso é caridade. Tenha fé, tua fé transporta montanhas. Tenha fé, Deus te ampara e te guia. Tenha fé, nem que seja de um grão de mostarda. Tenha fé, siga confiante pela estrada. Mas a fé sem obras é morta. Comece a abrir sua porta pro trabalho redentor, praticando o amor. Dê um sorriso, visite alguém, dê um aperto de mão, faça uma prece, cultive amizade. Tudo isso é, dê um sorriso, visite alguém, dê um aperto de mão, faça uma prece, cultive amizade. Tudo isso é caridade. Tenha fé, tenha fé. Esse é Júnior Dias com seu violão aí, mostrando a você ouvinte um pouco do seu talento. Essa música belíssima que se encontra aqui no próprio título do CD Sorriso de Alegria, é Tenha Fé. Justamente essa é a música que chama-se música carro-chefe, né? Mas tem muitas músicas belíssimas nesse CD do Sorriso de Esperança. Olha, nós estivemos no Centro Espírita Humberto de Campos ontem à noite. Eles estavam promoveram ontem uma festa belíssima. Um abraço para Pedro Alves, que não pôde estar conosco hoje, né? E a professora Tamere, que ela é realmente uma pessoa super dinâmica, está ligadíssima no nosso programa, está para todos os amigos do Humberto de Campos. E quero dizer a você, ouvinte, que foi uma festa belíssima. Eles promoveram o 11º Charal. Sabe o que é charal? É a mistura de chá com sarau. Então, foi uma festa belíssima, onde mais de 15 instituições espíritas estiveram presentes, além da Federação Espírita, onde nós tivemos a oportunidade de ter lá artes cênicas. O grupo Em Cena apresentou um esquete maravilhoso, o grupo Cantiluz, um ano passado o Bujinguia esteve presente lá, também o grupo de dança do Centro Espírita lá do Bezerra Menezes, lá no Centro Espírita Chico Xavier, lá do como é que se diz? Joãozinho, né? O nosso irmão Joãozinho. Então foi uma festa belíssima, onde nós tivemos várias pessoas participando. Então nós queremos aqui perguntar ao Juninho, você já participou do Xarau, Juninho? Como eu disse a você, Jair, eu estive lá o ano passado e foi uma festa maravilhosa. E eu destaco aqui o trabalho daquela equipe maravilhosa do Humberto de Campos. Sempre foi uma equipe muito dinâmica, né? Sempre valorizou não só a arte cênica, como também aos artistas daqui da terra. Então, eu gostaria de ir aqui no ar, no programa Consolador, pedir desculpas ao pessoal do Humberto de Campos por não ter, né, comparecido ontem devido a compromissos de trabalho. Eu recebi até um telefonema, né? Inclusive o próprio Jair ligou para mim perguntando se eu estaria no Xarau ontem à noite, e eu disse a Jair que estava impossibilitado, mas estou muito contente em saber que foi mais um ano de sucesso, para comprovar aquilo que eu sempre digo às pessoas: todo trabalho feito com responsabilidade, com honestidade, com determinação, nunca ele irá dar errado, ele sempre dará certo. Então, de parabéns mais uma vez à equipe do Humberto de Campos pelo belíssimo trabalho que sempre fez, né, naquela instituição onde há um empenho muito grande na questão artística. É isso aí, é isso aí. E a gente gostaria de fazer um apelo aqui para que Fátima da Psique da Alegria dê uma ligadinha para a gente aqui, que a gente está precisando do telefone do Instituto Pestalozzi. Já tem gente ligando, querendo entrar em contato com você. Liga pra gente aqui que a gente depois passa. Foi a Leida que pediu o telefone. Tá ok? E continuando aqui, Júnior, eu estava vendo aqui também, mais uma vez na internet, a influência que a música tem, né? Não só a música, como a religiosidade na cura das pessoas. Eu estava vendo aqui no site mais uma informação aqui para nossos ouvintes, porque é sempre bom ter informação, né? E tem um médico chamado Harold Kanish, ele é americano. E veja só que interessante, ele pegou e acompanhou 6 mil pessoas na década de 90 durante 6 anos. Veja que dados que ele encontrou. As pessoas que têm uma religião, uma crença religiosa, 91% dessas pessoas estavam vivas após 6 anos. Aquelas que não tinham a metade desses 6 mil, 50% já estavam falecidas, desencarnadas. Quer dizer, a doença acometeu essas pessoas muito mais. Não só pela prática de atividades que não são saudáveis, como fumar, etc. Mas ele diz que pessoas que têm a mesma idade, que não fumam, não bebem, mas têm também a religiosidade, elas sentem menos dor, têm menos doenças, encaram a vida com uma forma muito mais positiva e muito mais saudável, se curando muito mais rápido. Isso é interessantíssimo. Os médicos, só que a gente faz parte de uma associação, para informar você e a todos os nossos ouvintes, a AME, que é a Associação de Medicina e Espiritismo, que trata exatamente disso, a necessidade da humanização, da transformar inclusive em religiosidade no atendimento médico, que traz muito mais benefícios. E aí eu digo mais, religiosidade e musicalidade agora, não é isso? Eu diria para você que a religião e a medicina agradecem a médicos jovens como você e muitos outros, porque infelizmente a medicina do passado, ela fechava as portas para o novo, para a inovação. Por exemplo, não era permitido que os parentes acompanhassem os médicos nos apartamentos e nem nas enfermarias. E isso fazia com que o paciente não tivesse uma melhora psicológica melhor. Hoje está provado que a presença dos parentes no ambiente do paciente faz com que ele tenha uma melhora psicológica expressiva e que reflete na física. Nós sabemos que a questão psicológica e espiritual, ela é diretamente ligada à física. Então, um paciente que recebe afeto, carinho e o aconchego da família, ele tem uma tendência de se recuperar mais rápido que aquele que fica abandonado. Abandona o doente na enfermaria, para você ver. Então, eu agradeço a Deus, né, vocês, jovens médicos, hoje estarem abertos hoje a essa questão. Existe aquele pessoal também. Doutores da Alegria? Muito bem, eu já ia falar sobre eles, que levam alegria aos hospitais. Eu visito hospitais há muito tempo, então foi proibido na época. Eu fazia um trabalho de visita junto com a equipe, junto com a minha tia Carmelita, né, que está aí, graças a Deus. E Nós já fazíamos isso já aí há 30 anos, eu ia dizer 50. A consciência espírita, realmente, ela você entrou no movimento espírita. É por isso que muita gente diz assim: ah, você é espírita? Ah, eu admiro o espírita por causa da caridade. Porque a consciência espírita é assim: entrando no movimento espírita, a base é a caridade, e inclui isso aí. Mas antes, eu queria aqui, antes de terminar o nosso programa, que já estamos caminhando para o final. Olha, nosso programa é tão dinâmico, então o que passa assim, 2 horas que a gente nem percebe, né? Não é, Júnior Dias? Então, olha, você que ligou querendo saber o telefone da Leila, você ligou para querer saber o telefone da Psique da Alegria, você da Fátima, anote aí, Leila, 3238-9788, repetindo, 3238-9788. Esse é o telefone da Fátima, ok? E também nós queremos informar, a Fátima informou que dia 14 às 16 horas, eles estão promovendo lá o grito carnaval dos componentes, né? Dos que fazem aquela casa da Fundação Pestalozzi. Então, você que quiser participar, você ouvinte, vai lá na Fundação Pestalozzi. Então, você vai sentir que realmente ali tem um trabalho belíssimo e de pessoas iluminadas, e você também. Com certeza é uma pessoa que é iluminada e precisa ser cada vez mais, ok? Olha, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. É pena, mas é isso que nós desejamos sempre, todo domingo aqui, passar com você, que você nem sente essas 2 horas, né? Então, olha, lá vai o nosso agradecimento especial a você, ouvinte, que esteve conosco. E queremos dizer que, olha, nós temos matéria aqui do Charal, do Humberto de Campos, que ontem foi especialíssimo, foi uma noite maravilhosa. E nós vamos, a partir do próximo domingo, passar alguns depoimentos de pessoas que estiveram conosco no Charal. Depoimento do Antônio Oliveira, que é o diretor daquela casa. É o depoimento do Júlio César, que também é um jovem do Grupo Encena, é um jovem que é monitor do ESD, é um dos cabeças pensantes e promotores do DIGI, da Federação Espírita Paraibana. Também tivemos o testemunho, depoimento aqui do Claude, que faz parte do Grupo Cantiluz. Também temos do Francisco Ferreira, do Grupo Cantiluz. Também do Beto Melo, essa grande figura do nosso meio artístico espírita, e também da Paraíba. Tivemos também o depoimento do Marco Lima, que é um vice-presidente da Federação Espírita Paraibana. Tivemos também depoimento da professora Thelmere, que é a grande batalhadora nesse projeto que chamamos de DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude das Casas Espíritas. Então, todos esses depoimentos estão aqui em matéria para apresentar para vocês a partir do próximo domingo, porque hoje, como vocês veem, o nosso programa foi assim, um programa tibum, certo? Onde realmente bombou e foi tudo tão rápido. O Júnior Dias aqui, a presença dele é uma presença rara, mas a gente tem que aproveitar ao máximo. Eu tenho certeza que você gostou do nosso programa, tenho certeza que você gostou e vai estar conosco no próximo domingo, ok? Então vamos passar a palavra para o Júnior Dias, para suas considerações finais e despedidas, agradecendo desde já pela sua presença no nosso programa. Já eu que agradeço, certo? Eu sempre digo que uma oportunidade como essa de nós nos expressarmos é maravilhosa. Agradecer a você, a toda essa equipe. Eu fiquei aqui encantado com o Islã. Eu não conhecia a sua vida particular. Para mim, ele não passa de um menino médico, né? Competente. Os pacientes vão gritar mais. É uma criança inteligentíssima, de um cabedal fantástico. Então, ele, quem conhece sabe, ele está aqui preocupado, mas quem conhece sabe, então, que a gente admira muito o trabalho dele. Eu passei a admirá-lo ainda mais, já conheci aqui do programa. A nossa irmã Olívia também aqui presente, a toda a equipe, realmente fantástico. Obrigado, e que Deus, como sempre se diz, continue nos abençoando sempre, nos dando essa força, essa coragem para fazer o que o nosso Emmanuel dizia, divulgar o Espiritismo cada vez mais. É a maior caridade também que nós podemos fazer. Um abraço a todos. É isso aí. Obrigado a você, Dilma, por ter ligado para nós, participar do nosso programa. Obrigado a você, Fátima Santos. Enfim, a todos vocês que estão ligados no nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Islã Nascimento, para suas despedidas. É uma despedida momentânea, porque para a semana estaremos aqui de novo, voltando o nosso programa Nas Ondas do Consolador, o programa que não tem proselitismo, como a gente costuma dizer, não tem tentar convencer ninguém. É feito para todos vocês, espíritas e não espíritas. E mandar um abraço especial para minha prima de Brasília, que está por aqui na terrinha, a Silvia, que veio de Brasília para nos visitar e disse que está assistindo aí o programa. Um beijão no coração a toda a minha família, a Carmen, a Vicença, minha filhinha, e assim todos aqueles que estão dentro do meu coração, que todos sabem que eu amo bastante. Fica em paz, todos vocês. Agora, as nossas despedidas especiais aqui, a palavra com a nossa voz feminina do programa, a Olivia Ferraz. Agradecemos a presença marcante do Júnior Dias, com esses ensinamentos doutrinários maravilhosos, lhe parabenizando, porque você é uma pessoa fantástica, você canta e encanta as pessoas, os enfermos, é isso que eles precisam, ouvir uma palavra amiga, como também da sua esposa, Girlene, mandando um abraço bem especial, carinhoso, nesse domingo maravilhoso de sol, para você ouvinte, que ficou conosco até agora. Muita paz e muita luz em seu lar. Agradecemos a presença da nossa amiga Girlene, né, que está conosco até agora. Espero que você tenha gostado do nosso programa, né? Um abraço para sua mãe, que está ligadíssima no nosso programa, Dona Graça, né? É assim. Então, um abraço para a senhora, Dona Graça, por estar conosco, né? E por também ter feito a divulgação do nosso programa, né? Entre os seus amigos e suas amigas. Um abraço mesmo. Agradecemos ao Marco Moura, aqui na técnica, dando esse banho. E na semana que vem nós estaremos, Giseu Darnot estará conosco no nosso programa. Olha, vai ser melhor do que você imagina. Prepare-se, porque Giselda Arnaud é uma palavra abalizada. Então, para você, ouvinte, um beijo no seu coração. Que Jesus continue abençoando a você, ao seu lar. Muita paz para você. E que esse domingo seja ainda repleto de muita paz e harmonia para você e toda a sua família. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo para você, Jânio, meu amor, que está aí na escuta. Tá? E um beijo também para você, Júnior, meu filho, né? E minha netinha, a Lizia. Tchau. Semana que vem a gente volta. Um abraço. Salvador, pela doutrina espírita, Jesus. A Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.